Cultura FM de São Paulo. ZYD 820, 103,3 MHz. Ondas curtas 49 metros. ZYE 959, 6.170 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta. A Cultura FM apresenta O Brasil de Villa-Lobos. O filme de Humberto Mauro, ponto de partida para a concepção desse imenso painel musical de Villa-Lobos, contou com a participação do compositor também na pesquisa de ruídos. O som do mar foi feito esse papel em uma superfície áspera. O som da queda da Massaranduba, com a qual se fará a enorme cruz para a celebração da primeira missa, foi obtido com o derramar de feijões nas costas de um violão, enquanto folhas de Flandres eram sacudidas. O filme, assim como a música, tem momentos inesquecíveis. Seguindo a descrição da carta de Caminha, Humberto Mauro refaz uma dança indígena em círculos, em cujo centro um dos marinheiros se integra à dança, dando o salto real. De Villa-Lobos, suíte número 3 do Descobrimento do Brasil. Movimentos, Impressão Ibérica, Festa nas Selvas e Ualalossê, Visão dos Navegantes. A partir de Canto dos Parecis, recolhido por Roquete Pinto, Orquestra Sinfônica da Rádio Eslovaca, regente Roberto Duarte. terceira suíte do Descobrimento do Brasil de Villa-Lobos. Interpretação da Orquestra Sinfônica da Rádio Eslovaca, regente Roberto Duarte. A última suíte do Descobrimento do Brasil integra o coro à orquestra. No filme de Humberto Mauro, a procissão da cruz formada pelos recém-chegados e os indígenas segue até formar a cena da primeira missa, que foi imortalizada no quadro de Vitor Meirelles. Cantos em latim misturam-se a cantos indígenas, e assim está formado o imenso afresco de um país em que raças diversas se misturam, se combinam e se confundem. Esta a mais alta manifestação do espírito de fraternidade universal para o Villa-Lobos visionário. Descobrimento do Brasil, suíte número 4. Movimentos: Procissão da Cruz e Primeira Missa no Brasil. Adam Blasio, barítono. Orquestra Sinfônica e Coro Filarmônico da Rádio Eslovaca, regente Roberto Duarte. Thank you. de Vila Lobos, quarta suíte do Descobrimento do Brasil. Adam Blasio, barítono. Orquestra Sinfônica e Coro Filarmônico da Rádio Eslovaca, sob a direção de Roberto Duarte. Em seguida, ouviremos de Maurice Ravel, concerto para piano em sol maior. Movimentos, Allegramente, Adagio Assai e Presto. Piano, Marta Argerich. Orquestra Sinfônica de Londres, regente Cláudio Abado. Rádio Cultura FM de São Paulo, 103,3 MHz. Música para a sua vida. A Cultura FM apresenta O Brasil de Villa-Lobos.